Eu não sei se os senhores ouviram falar, né, de um acontecimento que ocorreu nos Estados Unidos esse ano de 2024, já faz acho que uns 2 meses, que no estado da Louisiana, uma comunidade branca conquistou o direito de formar sua própria cidade etnocêntrica, aonde só moram pessoas brancas, no estado da Louisiana. Foi 10 anos, hein, pessoal? 10 anos de muita luta, mas eles conseguiram e prosperaram. E isso, né, pessoal, deixou muito indignado, adivinha quem? A população POC da cidade, que nós não viu com bons olhos isso, né? E acusou a população branca de quê? De racismo, né? Aí você percebe, né, pessoal? Nos Estados Unidos, os POCs, eles adoram, né? Os brancos, né? Adoram esculachar. Só que eles não vivem sem essa população, porque eles são dependentes dessa população. Porque quem cria riqueza lá nos Estados Unidos, pessoal, são apenas dois grupos na sociedade: a população eurodescendentes, né, e os asiáticos, né, população europeia e asiática que mora nos Estados Unidos. São só esses dois grupos que criam 76% de toda a riqueza dos Estados Unidos, está na mão desses dois grupos. Se você tirar a população europeia e asiática dos Estados Unidos, os Estados Unidos quebra, vira um país de terceiro mundo. E eu lembro que desde o ano passado eu vinha falando isso. Eu nem sabia desse caso, pessoal. Eu vinha falando isso. Ó, nos Estados Unidos vai ter eleição em 2024 para presidente. E a população branca sabe que o Trump, ele vai cagar. Caso ele não ganhe, quem vai subir lá na Casa Branca é o Biden novamente, que vai continuar, né, gerenciando o país. E a situação tende a piorar. Então eles vão aproveitar agora esse momento de vulnerabilidade do governo americano, de mandando dinheiro para a Ucrânia, mandando dinheiro para Israel, esses conflitos no Oriente Médio, no leste europeu, para fazer isso. Eles fizeram, tá ligado? Eles não arregaram. A salvação é comunitária, é individual, é a sua tribo, é você se unirem como grupo, que eu falei que isso vai acontecer. Conforme os brancos forem percebendo que estão sendo marginalizados, que há uma agenda para destruir, né, eles como grupo, eles vão acabar se unindo, porque eles vão começar a ver o quê? Se enxergar como grupo, como o Third Flag Monk, que eles falam. O problema da comunidade branca nos Estados Unidos é que eles são a maioria da população ainda. E por serem maioria, eles não sabem o que é ser uma minoria. Diferente do que aconteceu na Louisiana, em Baton Rouge, nessa comunidade que se tornou uma cidade, aonde a população branca, pessoal, era 37% da população. 37%. Eles eram uma minoria. E eles estavam sentindo que os efeitos de ser uma minoria, alta taxa de criminalidade, tá ligado? Muitos roubos, assassinatos e outras. Eles estavam trabalhando para financiar o estilo de vida de quem? De uma população ingrata, de uma população que não produz nada para a sociedade americana, que não produz mesmo. São 13% da população e cometem 56% de todos os crimes do país: homicídios, estupros, furtos, sequestros. Tá ligado? É uma população extremamente dependente do bem-estar social. Mais de 80% das mulheres negras são mães solteiras. Depende do food stamps, do welfare state. Então, assim, eles estão cansados de ficar pagando para essa gente, né? E vai ocorrer essa segregação. Por exemplo, essas comunidades vão começar a correr para o subúrbio. Vão começar a sair, por exemplo, dos inner cities, que são os centros urbanos, vão correr para os subúrbios. E caso os subúrbios não forem seguros o suficiente, eles vão para o campo. O que a gente vai ver, pessoal, não só nos Estados Unidos, isso vai acontecer no Brasil também. Vai acontecer no Brasil também. É um êxodo urbano que vai acontecer. Isso é real, esse êxodo urbano. Por exemplo, a gente vai ver isso aqui acontecer no Brasil, talvez daqui 2 anos, que vai ter eleição, vai ter esse ataque identitário, pessoal. Já está vindo aqui para o Brasil. Já está ocorrendo aqui para o Brasil. A gente pode ver isso, por exemplo, esse governo Lula, quando teve os eventos recentes no RS, né, no Rio Grande do Sul. Onde a prioridade do governo era o quê? Eram ciganos e quilombola. Cigano e quilombola, cara. Basicamente, estavam dizendo que, ó, se você é branco, você tem que se fuder, tem que ficar aí naufragando mesmo, é a merda. Então, assim, muitos brasileiros sentiram o recado. Um outro recado que foi dado foi, acho que foi ano passado, se eu não me engano, foi esse ano. Não, foi esse ano. Não, foi ano passado, que teve Copa do Brasil, se eu não me engano. E o São Paulo ganhou do Flamengo. E teve uma ministra lá do gabinete, daquela Marielle Franco, eu acho que é a irmã dela. E tinha uma menina lá do gabinete dessa irmã da Marielle Franco que falou assim: ó, olha só a torcida do São Paulo, só tem branco branco paulista burguês. Tipo assim. E a menina, ela foi expulsa. O Lula mandou tirar a menina. Você vê assim, mulher só fala merda, cara. Mulher só fala merda. E não pegou bem. E o pessoal começou a ver, né, que o Brasil tá ficando o quê? A cada dia que passa, mais e mais racialista. E diferente dos anglo-saxões, que são mais bunda mole, nós que somos brancos, latinos, a gente tende a ter um sangue mais quente, a sermos mais o quê? Violentos, mais agressivos. Então, vai ser bem diferente os efeitos no Brasil do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Entendeu? Por causa disso. No Brasil, a gente vai ver isso acontecer. Por exemplo, eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, e olha, pessoal, o que está acontecendo no centro de São Paulo, a Cracolândia, o estado que está. Isso está levando muita gente que mora naquela região a abandonar os seus imóveis. Muita gente que mora naquela região da Cracolândia estão abandonando os imóveis. Simplesmente abandonando, indo embora da cidade. Indo para onde? Indo para o campo, indo para os condomínios. Quando os condomínios, pessoal, vão acabar também, esses condomínios como a Alphaville, vão acabar também. Devido ao quê? Esse pessoal que são os emergentes. Normalmente, esses novos emergentes aqui de São Paulo são o quê, pessoal? Influencers. Gente que sai o quê? Da favela, que sai da periferia e não tem bons modos. E essa gente periférica está inundando esses condomínios. Por exemplo, Alphaville, que agora está sendo apelidado de forma pejorativa como Alfavela. Alphaville, Alfavela. Por quê? Porque está cheio de emergente, influencer do TikTok, que ganha milhões, emerge na vida. E eu concordo muito com o Júnior Master do Redcast, que ele fala uma coisa interessante, que brasileiro, seja homem ou mulher, pessoal, não sabe lidar com a abundância de dinheiro e a abundância de fama. Então eles causam muito, né? Assim, o brasileiro é muito materialista, tá ligado? Porque a gente é um país classista, a gente é um país muito pobre. A gente não é um país desigual, pessoal. A gente é um país pobre. Por sermos muito pobre, há uma divisão muito clara de classes. Por haver uma divisão muito clara de classes, no Brasil, a gente é aquilo que a gente aparenta ser, não o que realmente temos, tá ligado? Então você vê esses emergentes indo para Alphaville e transformando Alphaville numa alfavela. O que está acontecendo naquela região, nesses condomínios de luxo? Uma desvalorização dos imóveis. Por causa disso. E o que vai acontecer com esse pessoal? E já está acontecendo. Está tendo um êxodo do pessoal mais rico do Alphaville, vendendo seus imóveis por preço de banana e se mudando para onde? Para o campo. Então a gente está vendo que no Brasil ocorrendo o mesmo efeito que está acontecendo nos Estados Unidos. O pessoal sai dos centros por causa da violência, da criminalidade, por causa das drogas, como acontece nos Estados Unidos com a crise de opioides, eles vão para o subúrbio. Chega no subúrbio que eles encontram o pessoal emergente. Aqui no Brasil, na periferia, o que seria nos Estados Unidos, né? Os negros que pegam empréstimo imobiliário sem juros, tá ligado? E eles vão lá e compram casas em bairros brancos para pagar em 20 anos imóveis sem juros, pessoal. Sem ju O branco, ele compra imóvel, o imóvel vem com juros para ele pagar. O negro, devido a um programa que tem lá, que o Biden, que é do Obama, que é o quê? Que é para negretificar os bairros brancos, transformar os bairros brancos em gueto. Eles querem fazer isso, é o plano Kalergi. Eles querem implementar isso a todo custo, né? O que acontece quando você coloca essa gente de sai do gueto na comunidade branca? Eles vão transformar o seu bairro num gueto. Seu bairro vai virar um gueto. Tem desvalorização das casas, você já tem uma mudança na etiqueta social do bairro, né? Certos comportamentos que antes eram inadmissíveis, começam a ser praticados por certos grupos e você não pode criticar esses comportamentos, senão é um crime por discriminação racial, né? O que acaba por acontecer? Essas pessoas vendem seus imóveis para os bancos e mudam para onde? Para o campo. Tem até um livro recente, lançado esse ano, que é de um escritor, adivinha, pessoal? Jujuba, né? Tinha que ser, né? Que acho que o nome do livro, se não me engano, eu vou colocar aí na tela para os senhores verem, tá? É que eu esqueci realmente o nome do livro, mas depois eu pesquiso, mas vou colocar na imagem, para você dar uma olhada. O nome do livro, pessoal, é White Rural Rage, né? O Raiva Branca Rural, né? Uma ameaça para a democracia americana, né? Uma ameaça, né, para a democracia. Eu li, pessoal, parte desse livro, né, em PDF, e ele diz o seguinte. Basicamente, o livro, pessoal, o livro é culpando os brancos americanos pela pobreza nos centros urbanos americanos, tipo em Los Angeles, São Francisco, Boston, Filadélfia, Chicago, ocupando tipo a situação da Louisiana, Baton Rouge, recentemente, né? A gente tem também a cidade de Nova York, né? O que está acontecendo? Os brancos da classe média alta ou classe média estão fugindo das cidades, indo, saindo, fugindo dos subúrbios, e assim então o prefeito não consegue coletar mais recursos para disponibilizar, e eles vão para onde? Para a parte rural, né? Onde eles ficam bem afastados do governo, né, local. E ali eles estão fazendo. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Está tendo, pessoal, um aumento do setor agrícola familiar. O que está ocorrendo? A população branca no meio rural está aumentando, enquanto a população branca nas partes urbanas está diminuindo. Está ocorrendo, na parte rural, né, uma industrialização, né, e o aumento de uma elite de agricultores. E isso está quebrando o quê? Os planos das elites. Por exemplo, hoje o Bill Gates, ele é o maior proprietário de terras privadas dos Estados Unidos. É o Bill Gates. Tá ligado? E ele só não compra mais terra porque tá acontecendo isso. Os brancos estão andando na cidade, indo para o campo, porque sabe que o campo é o futuro. As cidades serão destruídas. Se você estiver nas cidades, você vai ser destruído junto. O multiculturalismo, o colapso do bem-estar social e das democracias liberais vai engolir você e sua família. Fujam das cidades se você tem uma oportunidade. Trabalhem, juntem dinheiro e fujam das cidades. E formem comunidades com pessoas que se parecem com você e compartilham dos mesmos valores, interesses, ideologias e religião que você. Assim você vai se manter salvo. As cidades vão te engolir e vão te matar, tá? E nesse livro ele fala sobre isso, que os brancos estão saindo das cidades, as cidades estão perdendo recursos, então nas cidades agora só tem o quê? Criminosos, bandidos, né? O governo precisa gastar mais dinheiro que não tem, então tem que pegar mais dinheiro da Casa da Moeda, imprimir, isso gera inflação, e isso ferra com os mais pobres que estão nas cidades que não tem como sair. Então, basicamente, ele diz isso, que os brancos saindo das cidades, indo para o campo, eles estão independentes, estão tornando indivíduos independentes, dependendo menos do Estado e dependendo mais do que da comunidade como um todo, que é o certo. Então, o que está acontecendo? Os brancos estão voltando, os brancos americanos. Quando eu falo brancos americanos, eu estou dizendo white Anglo-Saxon protestante. Os brancos anglo-saxões protestantes estão voltando para o seu habitat natural, que é o campo. E esse fenômeno, pessoal, está correndo aonde? Aqui no Brasil também. Quando, por exemplo, nos anos 90, um pouco antes, tipo em 85, 87, se eu não me engano, o nome lá do líder político lá da China que assumiu o poder é o Xi Jinping, é o nome dele. O cara é um grande líder, pessoal. Esse maluco aí é inteligente pra caralho, Xi Jinping. Ele, quem acho que antecedeu, depois pegou o cargo dele, foi o Xi Jinping, que é o atual presidente da China. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado. Mas o Xi Jinping é um grande líder, pessoal. O que aconteceu? Ele começou o processo de industrialização da China, né? Com a industrialização da China, todo mundo mudando suas cadeias de produção para a China, quebrou a indústria no Ocidente, né? Que são os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e os países do Pacífico, a Austrália, Nova Zelândia, o pessoal da Europa Ocidental, né? Nós que somos brasileiros não somos ocidentais, tá, pessoal? A gente está sobre jugo liberal ocidental, né? A gente tem uma outra cultura que não é ocidental. A gente não sabe o que é, mas não é ocidente, tá? A gente rema pro lado que tá vencendo. Enquanto é os Estados Unidos, a gente tá sob a influência deles. Quando cai a influência americana, a gente vai para a influência russo-chinesa, tá ligado? Que é um outro perfil. Conforme a China foi se industrializando, a indústria, principalmente nos Estados Unidos, foi quebrando. A indústria no Brasil quebrou. O que aconteceu com esses empresários? Os empresários que tinham um pouco mais de dinheiro, eles mudaram as suas indústrias, eles aceitaram isso, que perderam, que não tinha competido com a China, né? E mudaram a sua indústria para a China. Aqueles que tentaram competir quebraram e se fuderam. Um exemplo é que tem um vídeo aqui no canal, que é Tragédia Carioca, que eu falo da família do senhor Wonder, né? Que foi um relato que um boomer me contou. E um dia que eu tava conversando com um colega meu e do nada o boomer apareceu e começou a contar isso pra nós, né? Que ele trabalhou com esse cara. Inclusive eu vou deixar aí na descrição e na tag para os senhores darem uma olhada. É muito bom o vídeo, tá? É triste, é trágico, mas é muito bom o vídeo, né? E o que aconteceu com esses industrialistas brasileiros? Eles venderam né, as suas fábricas no Brasil. Por isso que no Brasil tem muito galpão para alugar, assim, de fábricas enormes, para alugar e nunca aluga. Fica lá parado, né? E normalmente quando aluga é para destruir. É, nem alugar. Quando vendem, né, pessoal? Eles pegam, eles vendem esses galpões para se construir condomínios. Hoje, muitos condomínios em São Paulo foram construídos em galpões que eram indústria nos anos 90, que quebraram a partir de 97, 98, na virada para o século XXI, todos já estavam quebrados, que não conseguiam competir no mercado chinês. Assim, a industrialização chinesa, pessoal, foi muito rápido. Foi tipo 5 anos, estavam industrializados totalmente. Tipo assim, um processo que o Brasil, que não teve guerra nenhuma, demorou 20 anos com Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, não conseguiu atingir o nível da China. A China conseguiu isso em 5 anos, pra você ver. Como o chinês, pessoal, ele é extremamente eficiente em tudo que faz, né? O destino da China, essa é a fábrica do mundo. E eles foram a fábrica do mundo desde o século XVII. Eles vão voltar a ser, tá ligado? Vão voltar a ser. É o destino manifesto deles, né? E os caras que eram industrialistas brasileiros, que tinham dinheiro e fizeram nessa realocação de indústria para a China, pegaram seus recursos, venderam seus galpões, começou a ter um boom imobiliário, e eles ganharam muito dinheiro. Boomer, pessoal. Boomer que tinha dinheiro ganhou mais dinheiro ainda, pessoal. Boomer é a geração mais rica de todos os tempos, tá ligado? Assim, mais privilegiada de todos. Pegaram todos os boom. Pegou um boom do pós-guerra, pegaram um boom da indústria, pegaram um boom das commodities e pegaram o boom imobiliário. Eles pegaram quatro booms, pessoal. Quatro booms. Cara, nossa geração, que é a geração Z, a gente nunca vai pegar isso, pessoal. A gente não. A gente tá numa época muito fodida, cara. Basicamente, a gente é a geração silenciosa, tá ligado? Que foi a geração muito fodida. Foi talvez a geração mais fodida da história do mundo. Foi a geração silenciosa. Porque os caras pegaram, tipo, nos Estados Unidos, Guerra Civil Americana. Pegaram Primeira Guerra Mundial, pegaram Lei Seca e pegaram Grande Depressão, e depois Segunda Guerra Mundial. Os caras pegaram cinco booms fodidos, tá ligado? Enquanto os boomers pegaram só boom bom, cara. Por isso que essa geração silenciosa, eles mimaram tanto os boomers, porque eles só viveram na merda, então eles não queriam que os filhos deles vivessem na mesma merda. Aí eles mimaram tanto os boomers, que os boomers viraram uma geração de filha da puta mimado, cara. Por isso que os boomers só defendem coisa que não presta. Por isso que toda essa merda que a gente vê na nossa sociedade foi arquitetado e construído pelos boomers, tá ligado? Por isso que eu digo, pessoal, as coisas tendem a melhorar à medida que esses dinossauros, tá ligado, que são os boomers, eles forem morrendo, sabe? As coisas vão melhorar, tá ligado? É, feminismo, negrismo, gaysismo, multiculturalismo, é tudo invenção de boomer. Tudo invenção de boomer, débil mental, traumatizado com pós-guerra, querendo criar um paraíso na Terra que não existe, pessoal. Fantasiando um mundo ideal que não existe. Esse mundo não existe. Mas na cabeça dos boomers querem criar tudo isso. Todas essas instituições, é feminismo, é LGBT, é do Loot Model, que gerou a Maria da Penha, o modelo do Loot. Você tem PETA, movimento hippie. Você tem esses pessoal da ecologia, como é o nome? Greenpeace. Você tem cotas raciais, é tudo coisa de boomer, cara. Tem aqueles malucos, esses esquerdopata maluco, como é que é o nome desse desgraçado? Weather Underground. Depois vocês pesquisem, pessoal. Eu vou até postar esse documentário aqui no Rumble, que tá no meu canal no MGTOW TV. Muito bom, cara. Você vê assim, é tudo coisa de boomer, pessoal. Os boomers ferraram com tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tá ligado? E, como eu mencionei, foram os quatro booms, pessoal. Eles pegaram quatro booms. Aí depois eles pegarem todo esse boom que eles fizeram, eles saíram da cidade, fugiram pro campo. Foi a partir dos anos 2000, pessoal, que o agronegócio começou a ganhar força. Porque esses boomers, eles estavam o quê? Quebrados, perderam na indústria, mas falou, pô, os chineses não vão ganhar da gente no campo. Não vão ganhar. Aí eles foram pro campo. Quando eles foram pro campo, aí que eles ficaram ricos, de verdade, tá ligado? Porque agora tinham o quê? População chinesa crescendo, boom das commodities. E tome soja, soja, soja, soja pro chinês, tá ligado? E eles enriqueceram. E por isso no Brasil hoje a elite brasileira mesmo, são duas elites que existem, pessoal. É a elite financeira, que são essas famílias de bancos, que são bem poucas famílias, né? Itaú, Bradesco, são esses caras aí que dominam a porra toda, tá ligado? Nós poderíamos colocar também como elite o funcionalismo público, é uma elite, tá? É uma elite forte. E a elite principal do Brasil é o agronegócio, cara. Indústria não é elite no Brasil. Indústria não é elite, serviços não é elite. O agronegócio no Brasil é uma elite. E é uma elite que assusta até quem tá lá do lado de fora do Brasil, né? Principalmente na União Europeia, os franceses. Eles sabem que o Brasil tem essa força no agronegócio, tá ligado? E hoje a gente vê o quê? Essa, que nem o R90 já percebeu isso aí também. Eu mencionei isso, o R90 já percebeu que o quê? Que vai ver essas ONGs, até o R90 fez um vídeo recentemente falando sobre isso. Vai ver as ONGs, pessoal, que atuam aqui no Brasil para prejudicar a gente. Da onde elas são? Elas não são da Rússia, elas não são da China, elas não são do Irã. Sabe de onde elas são? Dos Estados Unidos. Estados Unidos, França, Noruega, Alemanha. É desses países que essas ONGs são. É, são essas ONGs que criam todo esse atraso civilizacional para nós. Porque eles querem essa riqueza para eles, não querem essa riqueza para nós. Eles querem a gente pobres, sabe, sem influência, sem poder. Por exemplo, hoje a gente vê muito esse negócio de mudança climática e é imposto sobre carbono, esse negócio de ESG. Você pode ver, esse negócio de ESG está caindo lá fora, mas eles estão empurrando o ESG para os países subdesenvolvidos, tipo como o Brasil, que é o quê? Para prejudicar a gente, para atrasar a gente, tá ligado? Lá eles perceberam que é furada. Mas querem jogar para nós. E o brasileiro bobo vai aceitar essas porra. E a gente vê esse negócio de mudança climática, né, de meio ambiente, todas essas pautas que é muito ressaltada no fórum de Davos, né, pelo aquele Klaus Schwab, né, etc. Você pode ver tudo boomer, né, pessoal que defende essas porra, tudo boomer. É, eles pesando muito no Brasil. E o que eles querem fazer aqui no Brasil? Uma descolarização, né? Tem até um vídeo no canal que eu falo sobre os kulaks, né? Que eram os fazendeiros proprietários de terras na Rússia, né? Eles querem fazer isso no Brasil, essa desescolarização, tá ligado? Esse governo Lula, ele tá em guerra com o agronegócio, tá ligado? Ele tem uma rixa. Porque o agronegócio, pessoal, infelizmente, o agronegócio representa no Brasil, pessoal, algo em torno de 27 até 30% do nosso PIB. Isso é horrível, cara. Jamais produto agrícola pode representar isso no seu país. 30% do seu PIB. Porque se você tiver uma safra ruim, já era, pessoal. Basta uma safra ruim e você se fode. Basta um Rio Grande do Sul, igual aconteceu, e você se fode. Principalmente nos estados que lideram, né, essa questão da agricultura, que é Paraná, São Paulo, Minas Gerais, que são muito fortes. Goiânia, Mato Grosso do Sul. Se acontecer algo assim, lá se vai 15%, 10% do PIB. Você quebra o país, né? E os maquinários que são usados nessas indústrias, vem tudo de onde? De fora. É tudo de fora, os maquinários, tá ligado? Se o Brasil leva uma sanção como a da Rússia, acabou, você não compra mais esses maquinários. E outra, tem até um comentário que eu fiz um tempo atrás, se eu achar, vou colocar o print aí na tela para os senhores verem, que foi lá no Twitter que o R90 comentou um negócio. E eu respondi ele, né, que era alguma coisa sobre a Rússia, que era o seguinte, eu comentei que daqui 10 anos, pessoal, devido às mudanças climáticas, a Sibéria vai ser o celeiro do mundo. O Brasil, esses fazendeiros, esses latifundiários do agronegócio vão quebrar a cara, porque a Rússia vai ser uma potência, não só militar, industrial, como a Rússia está tentando com Putin ser uma potência agrícola. Para vocês terem uma ideia, a Rússia é a maior produtora de grãos do mundo. Grãos é cevada, tá ligado? Que é muito utilizada para fazer cerveja e outros produtos, né? Por exemplo, a Rússia está investindo pesado num produto chamado lúpulo. O lúpulo ele é usado para dar gosto à cerveja. E tem uma cidade na Rússia que é Tiboksari, é o nome dessa cidade. Durante a União Soviética, antes da União Soviética mesmo, pessoal. Essa cidade, ela chegou a ser a quarta maior produtora de lúpulo do mundo. Com a ruína da União Soviética, ela perdeu esse posto. Mas ainda assim, tem uma forte produção. E o Putin está investindo pesado nisso, né? Está investindo nessa cidade, né? Cheboksary, está investindo na cidade de Kursk, de Begorod, Rostov e uma cidade chamada Krasnodar. Krasnodar, pessoal, seria, a região de Krasnodar, Krai, seria uma espécie de Paraná da Rússia. Tem um solo muito fértil. E eles têm uma terra lá que, se não me engano, é terra preta. Em russo seria Chenzon. E essa terra preta, ela é muito fértil. Tudo que você planta lá, pessoal, Você colhe depois. O solo é mais fértil do que o solo do Brasil. Duas vezes mais fértil. Dá para você plantar oliva, para depois você fazer azeite de oliva. Já tem estudos que mostram que a Rússia, em 10 anos, vai ser a maior produtora de azeite de oliva do mundo. A Rússia já é a maior produtora de óleo de girassol do mundo. Tá ligado? Tem uma região da Rússia chamada Altai. É uma região muito próspera, tem um solo muito fértil. É uma região que é rica na produção, por exemplo, de queijo, laticínios. A Rússia no século XIX, no início do século XX, no século XIX inteiro, foi a maior produtora de manteiga do mundo, superou a Dinamarca. Manteiga. A Rússia, durante a administração da família Romanov, era uma potência agrícola, pessoal. Era o maior exportador de grãos do mundo. E sempre foi, até com Stalin, né? Quando Stalin, a Rússia foi a maior exportadora de grãos do mundo. Foi com isso que Stalin financiou a indústria bélica da Rússia. A Rússia tem um solo muito fértil. Quando a Rússia entrar como play nesse mercado do agronegócio, acabou com o Brasil. O produto da Rússia vai ser muito mais barato que o brasileiro, tá ligado? E o produto vai ser mais competitivo. Eles vão ganhar mercado e o produto brasileiro vai quebrar. E quando isso acontecer, esse pessoal latifundiário do agronegócio vai enlouquecer. Sabe por quê? Porque a Rússia vai usar um outro negócio a favor deles que o Brasil não tem: fertilizantes. A maioria dos fertilizantes do Brasil é russo. Cerca de 40% dos fertilizantes que são usados no agronegócio brasileiro é russo. Quando não é da Rússia, sabe de onde é? Da Ucrânia. E adivinha quem vai ser o novo dono da Ucrânia? A Rússia, o Putin. Então vai ficar mais e mais dependente da Rússia. Quando se não usarem isso, vão usar o quê? Dos Estados Unidos, que é muito mais caro. Então eles vão ter que aumentar o preço do alimento, que vai para o consumidor final. Então eles vão ter que continuar comprando da Rússia para eles não sentirem a diferença no, na balança, para não prejudicar o consumidor final. Então, assim, a Rússia está muito mais preparada para esse cenário global do que o Brasil. Então a Rússia não vai ser só uma potência que já é uma potência industrial. A Rússia vai ser uma potência agrícola, industrial e muito no futuro, talvez uma potência no setor de serviços. A gente já vê empresas de serviço russa com um grande potencial mundial. A gente tem, por exemplo, o Telegram, que é uma empresa global. O Putin está trabalhando nisso, num projeto de uma Rússia maior, mais próspera, mais rica. E eles têm potencial agrícola para isso, tá ligado? Então, assim, o Brasil vai quebrar porque o empresário brasileiro, ele não tem uma mentalidade como do empresário chinês, do americano, do russo, de dominação global. Inclusive, tem um cara que foi num podcast chamado Fala Glauber, que ele é um analista geopolítico, e ele fez um comentário, pessoal, assim, excelente sobre isso, é excelente. O quão inútil o empresário brasileiro, o quão atrasado o empresário brasileiro, ele é no cenário global. Ele é irrelevante no cenário global, o empresário brasileiro. E se ele não acordar para a vida e buscar ter relevância, ao invés de ficar ostentando, comendo piranha e lancha, ele vai ficar para trás. Entendi. Eu te perguntei sobre os bilionários brasileiros, né? Aqui tem essa cultura, tem gente com grana e formação para ir nesse padrão de banco, Não. de antecipar um movimento lá na frente. Não. Não. Não. Até porque não é da cultura brasileira se envolver com operações dessa natureza. O empresário brasileiro, ele tem uma visão muito limitada do dia a dia. Ele quer curtir a vida, ele quer ir aqui. O que não afeta o negócio dele, ele não se interessa pelo que não afeta. Só que o conceito dele do que afeta e não afeta o negócio dele é muito restrito. Ele não leva em considerações questões de médio e longo prazo de cunho geral que afetam o negócio dele.